Fecheiro 3. Tempo Intermédio. Capítulo 1. Vi Lila pela última vez, há 5 anos, no inverno de 2005. Íamos passeando pela rua larga de manhã cedo e, como acontecia havia anos, não conseguíamos sentir-nos à vontade. Lembro-me de que só eu falava. Ela cantarolava, cumprimentava pessoas que nem sequer lhe respondiam, raras vezes em que me interrompia, pronunciava apenas frases exclamativas, sem relação evidente com aquilo que eu dizia. Ao longo dos anos, tinham acontecido demasiadas coisas desagradáveis, algumas delas horríveis. E para reencontrarmos a via da confidência, teríamos de contar uma à outra pensamentos secretos. Mas a mim faltava-me a força para encontrar as palavras. E ela, que talvez tivesse essa força, não tinha vontade, não via utilidade nisso. No entanto, estimava-a muito. E quando vinha a Nápoles, tentava sempre encontrar-me com ela, embora, devo dizer, tivesse um certo medo disso. Ela mudara muito. A velhice já pesava sobre ambas. Mas enquanto eu lutava contra a tendência para ganhar peso, ela mantinha-se pele e osso. Usava o cabelo curto, que ela própria cortava, e branco. Não por opção, mas por desleixo. O rosto muito marcado fazia lembrar cada vez mais o do pai. Ria-se por estar nervosa. Era quase um guincho. E falava demasiado alto. Gesticulava sem parar, dando a cada gesto uma determinação tão forte que parecia querer cortar ao meio os prédios, a rua, os transeuntes, eu. Íamos a passar em frente da escola primária quando um homem jovem que eu não conhecia nos ultrapassou à pressa e lhe gritou que fora encontrado o cadáver de uma mulher num canteiro ao lado da igreja. Apressámo-nos a seguir para o jardim. E Lila arrastou-me para o ajuntamento de curiosos, abrindo passagem de qualquer maneira. A mulher estava deitada de lado. Era extraordinariamente gorda. Vestia um impermeável verde escuro, fora de moda. Lila reconheceu-a imediatamente. Era a nossa amiga de infância, Gigliola Spagnuolo, ex-mulher de Michele Solara. Não havia... Havia décadas. O rosto bonito estragara-se. Os tornozelos eram enormes. Os cabelos, outrora castanhos, eram agora vermelho fogo, compridos como os usava em rapariga, mas ralos, espalhados sobre o terriço remexido. Só um dos pés estava calçado, com um sapato de salto baixo muito gasto. O outro tinha apenas uma meia apertada de lã cinzenta, esburacada no dedo grande, e o sapato encontrava-se a 1 metro de distância, como se se tivesse descalçado, quando ela mexera o pé, ao reagir a uma dor ou a um susto. Comecei a chorar. Lila olhou-me com enfado. Sentámo-nos num banco pouco distante e esperámos em silêncio que levassem dali Gigliola. O que lhe acontecera? Como morrera? Por enquanto não se sabia. Voltámos para a casa de Lila, o velho e pequeno apartamento dos pais, em que ela agora vivia com o filho Rino. Falámos da nossa amiga. Ela disse-me mal dela, a vida que levara, as pretensões, as deslealdades. Mas agora era eu que não a escutava. Pensava naquele rosto de perfil sobre o terriço, em como era ralo o cabelo comprido nas manchas esbranquiçadas do couro cabeludo. Tantas pessoas que haviam sido crianças ao mesmo tempo que nós e que já não eram vivas, desaparecidas da face da terra por doença, porque os nervos não resistiram à lixa dos tormentos ou porque o seu sangue fora derramado. Ficámos um pouco na cozinha, indolentes, sem que nenhuma das duas se decidisse a levantar a mesa. Depois saímos de novo. O sol daquele lindo dia de inverno dava um aspecto sereno às coisas. O bairro velho, ao contrário de nós, mantinha-se igual. As casas baixas e cinzentas, o pátio das nossas brincadeiras, a rua larga, as bocas escuras do túnel e a violência, tudo resistia ao tempo. A paisagem circundante, porém, mudara. A extensão verdosa dos peiuis já não existia. A velha fábrica de conservas desaparecera. No lugar de ambas, viam-se agora os brilhos dos arranha-céus de vidro, em tempos sinais de um futuro radioso em que ninguém acreditara. Ao longo dos anos, eu registara todas as mudanças, por vezes com curiosidade, quase sempre distraidamente. Em pequena, imaginara que, fora do bairro, Nápoles apresentava maravilhas. O arranha-céus da Estação Central, por exemplo, impressionara-me muito décadas antes, pela forma como se levava, piso após piso, o esqueleto de um edifício que na época nos parecia altíssimo, ao lado da intrépida estação ferroviária. Como me surpreendia quando passava pela Piazza Garibaldi. Olha como é alto, dizia eu a Lila, a Carmen, a Pasquale, a Ada, a António, a todos os companheiros de então, com quem me afastava até ao mar, à margem dos bairros dos ricos. Lá em cima, pensava, moram os anjos. E sem dúvida avistam toda a cidade. Como eu gostaria de o trepar, subir até lá acima. Era o nosso arranha-céus, embora se situasse fora do bairro. Uma coisa que víamos crescer de dia para dia. Mas as obras tinham parado. Quando estava em Pisa e vinha à casa, o arranha-céus da estação, mais do que o símbolo de uma comunidade em renovação, parecia-me outro foco de ineficiência. Naquele período, convenci-me de que não havia grande diferença entre o bairro e Nápoles. A agitação circulava entre um lugar e o outro, sem interrupção. A cada regresso, encontrava a cidade sempre a esburoar-se. Não aguentava as mudanças de estação, o calor, o frio, sobretudo os temporais. Primeiro fora a estação da Piazza Garibaldi, que se alagara. Depois fora a galeria em frente do museu, que abatera. Depois houvera uma derrocada e a luz elétrica nunca mais voltava. Tinha na memória ruas escuras, cheias de perigos, trânsito cada vez mais desordenado, o empedrado desconjuntado, grandes poças de água. Os esgotos sobrecarregados esguichavam, babavam-se, catadupas de água, fluidos pútridos. Lixo e bactérias precipitavam-se no mar, vindos das encostas cobertas de novas e frágeis construções, ou corroíam as zonas mais baixas. As pessoas morriam de incúria, de corrupção, de opressão. E todavia, cada vez que havia eleições, davam a sua entusiástica aceitação aos políticos que lhes tornavam a vida insuportável. Quando descia do comboio, dirigia-me com cautela para os lugares onde crescera, tendo a preocupação de falar sempre em dialeto, como se quisesse anunciar, sou um dos vossos, não me façam mal. Quando terminei a licenciatura, quando escrevi de uma penada um conto, que de modo totalmente inesperado, numa questão de poucos meses, se transformou num livro, as coisas do mundo de onde eu provinha pareceram-me ter piorado. Enquanto em Pisa, em Milão, me sentia bem, por vezes até feliz, na minha cidade, a cada regresso, temia que algo imprevisto me impedisse de fugir delas e que as coisas que conquistara me fossem tiradas. Já não poderia ir ao encontro de Pietro, com quem devia casar-me em breve. Ser-me-ia interdito o espaço limpo e bem organizado da editora. Nunca mais poderia desfrutar das delicadezas de Adele, a minha futura sogra, uma mãe como a minha nunca fora. Já noutros tempos, a cidade me parecera apinhada. Era uma multidão constante, desde a Piazza Garibaldi até à Forcella, à Duchesca, ao Lavinaio, ao Retifilo. No final dos anos 60, pareceu-me que a multidão crescera e que a intolerância e a agressividade estavam a alastrar de modo incontrolado. Uma manhã deram um passeio até à Via Mezzo Canone, onde trabalhara anos antes, como caixeira de uma livraria. Fora lá por curiosidade, para rever o sítio onde trabalhara e, sobretudo, para dar uma olhadela à universidade, na qual nunca entrara. Queria compará-la com a de Pisa, com a Normale. Tinha até esperança de encontrar os filhos da professora Galiani, Armando e Nádia, e de poder vangloriar-me daquilo que fora capaz de fazer. Mas a rua, os espaços universitários, causaram-me tristeza. Estavam cheios de estudantes napolitanos e da província e de todo o sul, jovens bem vestidos, ruidosos, seguros de si, e jovens de modos grosseiros e ao mesmo tempo subservientes. Aglomeravam-se nas entradas, dentro das salas, em frente das secretarias, onde havia longas filas, por vezes desordeiras. Três ou quatro andaram à pancada sem motivo aparente, a poucos passos de mim, como se tivesse sido suficiente verem-se para explodirem em insultos e murros numa fúria de homens que gritava a sua avidez de sangue, num dialeto que eu própria tinha dificuldade em perceber. Fora-me embora à pressa, como se algo ameaçador me tivesse tocado, num local que imaginava seguro, habitado apenas por boas razões. Resumindo, cada ano me parecia pior. Naquela época de chuvas, a cidade fora uma vez mais ferida. Um prédio inteiro inclinara-se sobre um dos lados, como uma pessoa que se apoia ao braço carunchoso de um velho cadeirão, e o braço cede. Mortos, feridos e gritos, pauladas, bombas de papel. Parecia que a cidade remoía nas suas entranhas uma fúria que não conseguia libertar-se e por isso a corroía ou irrompia em pústulas à superfície, cheias de veneno contra todos, crianças, adultos, velhos, gentes de outras cidades, americanos da NATO, turistas de todas as nacionalidades, os próprios napolitanos. Como se podia resistir naquele lugar de desordem e perigo? Na periferia, no centro, nas colinas, debaixo do Vesúvio? Que impressão horrível me fizera San Giovanni até Duccio, a viagem para lá chegar. Que impressão horrível me fizera a fábrica onde Lila trabalhava. E a própria Lila, a Lila com o filho pequeno, a Lila que num prédio miserável vivia com Enzo, embora não dormisse com ele. Dissera que ele queria estudar o funcionamento dos computadores e que ela tentava ajudá-lo. Ficara gravada em mim a sua voz, a tentar apagar San Giovanni, os enchidos, o cheiro da fábrica, a sua situação, mencionando-me com simulada competência, designações do género Centro de Cibernética da Universidade Pública de Milão, Centro Soviético para a Aplicação dos Computadores às Ciências Sociais. Queria fazer-me crer que em breve surgiria um centro desse género também em Nápoles. Eu pensara, em Milão, talvez. Na União Soviética, sem dúvida. Mas aqui, não. Aqui são loucuras da tua cabeça incontrolável, para as quais arrastas também o pobre e dedicado Enzo. Ir embora, isso sim. Pirarmo-nos dali para sempre, para longe da vida que havíamos vivido desde que nascéramos. Fixarmo-nos em sítios bem organizados, onde tudo fosse de facto possível. Eu conseguira pôr-me a andar. Mas viera a descobrir nas décadas que se seguiram que me enganara. que se tratava de uma corrente cujos elos eram cada vez maiores. O bairro remetia para a cidade. A cidade para a Itália. A Itália para a Europa. E a Europa para todo o planeta. E hoje vejo as coisas assim. Não é o bairro que está doente. Não é a Nápoles. É o globo terrestre. É o universo. Ou os universos. E a habilidade consiste em esconder e em evitarmos ver o verdadeiro estado das coisas. Falei sobre isso com Lila naquela tarde, no inverno de 2005, com ênfase e como se quisesse admitir um erro. Queria reconhecer que ela compreendera tudo desde miúda, sem nunca ter saído de Nápoles. Mas envergonhei-me quase de imediato. Senti nas minhas palavras o pessimismo irritadiço de quem está a ficar velho, aquele tom que sabia que ela detestava. Com efeito, mostrou-me os dentes envelhecidos, num sorriso que era um esgar nervoso. E disse: armas tem, sabichona, dispara as sentenças. Quais são as tuas intenções? Queres escrever sobre nós? Queres escrever sobre mim? Não, diz a verdade. Seria muito complicado. Mas pensaste nisso? Estás a pensar nisso? Um bocadinho, sim. Deves deixar-me em paz, Lenu. Deves deixar-nos em paz a todos. Nós o que temos é de desaparecer. Não merecemos nada, nem Gigliola, nem eu, nem ninguém. Isso não é verdade. Fez uma expressão feia de descontentamento e sondou-me com as pupilas que mal se viam, de lábios entreabertos. Está bem, disse. Escreve. Se queres mesmo fazê-lo, escreve sobre a Gigliola, sobre quem quiseres. Mas a meu respeito, não. Não te atrevas. Promete. Não escrevo sobre ninguém, nem sobre ti. Olha que eu tenho-te debaixo de olho. Sim? Vou vasculhar no teu computador. Leio os teus ficheiros e apago-te. Essa agora. Julgas que eu não sou capaz? Bem sei que és capaz. Mas eu sei proteger-me. Riu-se à sua velha maneira maldosa. De mim, não. Capítulo 2. Nunca mais me esqueci daquelas três palavras. Foi a última coisa que me disse. De mim, não. Há já semanas que estou a escrever com afinco, sem perder tempo a reler. Se Lila ainda for viva, estou para aqui a fantasiar, sorvendo o café e olhando para o pó que investe contra os pilares da ponte Principessa Isabela. Não conseguirá resistir. Há de vir espreitar o meu computador. Há de ler. E como velha lunática que é, vai zangar-se por eu ter desobedecido. Vai querer intrometer-se, corrigir, acrescentar. Vai esquecer a mania de querer desaparecer. Depois, enxaguo a chávena, volto para a secretária, recomeço a escrever a partir daquela primavera fria de Milão, uma noite, há mais de 40 anos, na livraria, quando o homem dos óculos de lentes grossas falou de mim e do meu livro com sarcasmo perante todos e eu respondi de modo confuso, a tremer. Até que, inesperadamente, Nino Sarratore se levantou, quase irreconhecível, devido à barba desleixada, negra, e atacou com dureza quem me atacara a mim. A partir daquele momento, toda a minha pessoa começou a gritar em silêncio o seu nome. Havia quanto tempo que não o via? 4 ou 5 anos? E embora estivesse gelada da tensão, senti-me corar. O homem, assim que Nino terminou a sua intervenção, perguntou com um gesto contido se podia responder. Era evidente que levara a mal. Mas eu estava demasiado agitada por emoções fortes para perceber logo porquê. Reparara, claro está, que a intervenção de Nino desviara a conversa da literatura para a política. E de modo agressivo, quase irrespeitoso. Todavia, no momento, dei pouca importância ao caso. Não conseguia perdoar-me por não ter sabido reagir ao desafio, por ter sido inconcludente diante de uma assistência muito culta. No entanto, era boa nisso. No liceu, reagir a uma situação de desvantagem tentando ser como a professora Galiani, apropriara-me do tom dela e da sua linguagem. E em Pisa, esse modelo de mulher não fora suficiente. Tivera de lidar com gente muito aguerrida. Franco, Pietro, todos os estudantes que se distinguiam e, evidentemente, os docentes de prestígio da Normale. Exprimiam-se de maneira complexa. Escreviam com um artifício estudado. Tinham uma habilidade que os definia, uma clareza lógica que a Galiani não possuía. Mas eu treinara-me para ser como eles. E muitas vezes conseguira. Parecera-me que dominava as palavras a ponto de fazer desaparecer para sempre as incongruências das formas de estar no mundo, a manifestação das emoções e os discursos esforçados. Ou seja, hoje sabia fazer uso de um modo de falar e de escrever que, através de um vocabulário muito selecionado, de um ritmo amplo e meditado, da sucessão rápida dos argumentos e de um esmero formal que nunca podia faltar, tinha como objeto aniquilar o interlocutor, tirando-lhe a vontade de objetar. Mas naquela noite as coisas não me correram como deviam. Tanto Adele e os seus amigos, que imaginava pessoas de distintas leituras, como o homem das lentes grossas, me haviam intimidado. Voltara a ser a rapariguinha esforçada, proveniente do bairro, a filha do porteiro, com a cadência dialetal do sul, admirada consigo própria por ter ido ali parar, para representar o papel da escritora jovem e culta. Perdera a confiança em mim, expressara-me sem convicção, de forma desordenada. Já para não falar de Nino, aquela sua aparição descontrolara-me e a qualidade da sua intervenção, a meu favor, confirmara-me que repentinamente eu perdera as minhas capacidades. Vínhamos de ambientes não diferentes. Ambos nos havíamos esforçado para adquirir aquela linguagem. Contudo, ele não só a usara com naturalidade, dirigindo-a agilmente contra o seu interlocutor, como por vezes, quando lhe parecera necessário, se permitira até lançar intencionalmente a desordem naquele italiano elegante. Com um tom de atrevido desdém, que conseguira fazer parecer obsoleto e talvez mesmo um pouco ridículo, o estilo professoral do homem das lentes grossas. Por isso, quando vi que este queria voltar a falar, pensei: ficou furioso. E se já antes disse mal do meu livro, agora dirá coisas ainda piores para humilhar Nino, que o defendeu. Mas o homem pareceu interessado noutra coisa. Não voltou ao meu romance. Não me trouxe de novo à Alissa. Concentrou-se em algumas expressões que Nino usara à margem, mas que repetira várias vezes, como, por exemplo, arrogância prepotente e literatura anti-autoritária. Só então compreendi que aquilo que o irritara fora a vertente política do discurso. Não lhe agradara aquele léxico. E sublinhou-o, requebrando a voz profunda num inesperado falsete sarcástico. Com que então o orgulho no conhecimento hoje chama-se arrogância e, por conseguinte, também a literatura se tornou anti-autoritária? Depois começou a brincar subtilmente com a palavra autoridade. Graças a Deus, disse, é uma barreira contra os rapazotes pouco instruídos que se pronunciam à toa sobre qualquer assunto, recorrendo aos disparates de qualquer anticurso da universidade pública. E demorou-se a falar sobre aquele tema, dirigindo-se à assistência e nunca diretamente a Nino ou a mim. Na parte final, porém, as suas palavras centraram-se primeiro no crítico idoso que estava sentado ao meu lado, e depois diretamente em Adele, que talvez fosse o seu polémico objetivo desde o início. Não é com os jovens que estou irritado, disse em síntese, mas sim com os adultos eruditos, que estão sempre prontos a tirar partido, por interesse, da última moda da estupidez. Aqui, finalmente, calou-se e fez menção de se ir embora, pronunciando alguns discretos, mas enérgicos. Desculpe, com licença, obrigado. Os presentes puseram-se em pé para o deixar passar. Hostias e todavia diferentes. Tornou-se evidente para mim, nesse instante, que ele era um homem de prestígio, de tanto prestígio que até Adele respondeu ao seu antipático gesto de despedida com um cordial obrigada, até à próxima. Foi talvez por isso que Nino surpreendeu todos, quando de modo autoritário e ao mesmo tempo trucista, mostrando que sabia com quem estava a lidar, o interpelou chamando-lhe professor. Professor, onde vai? Não fuja! E em seguida, graças à agilidade das suas pernas compridas, lhe cortou o caminho e o enfrentou, dizendo-lhe frases naquela sua língua nova que do lugar onde me encontrava não ouvi todas e outras não compreendi, mas que deviam queimar como cabos de aço debaixo de sol forte. O homem escutou imóvel, sem se impacientar, e depois fez um gesto com a mão que significava desvia-te e encaminhou-se para a saída.